quando errar é humano, desde quando humano é normal, desde quando errando é que se aprende. Desde quando poluição é progresso, desde quando progresso é melhor, acho melhor começar tudo de novo do que acabar pela primeira vez. Desde quando? Até quando? Você insiste em dizer que enxerga na escuridão. Você insiste em dizer que controla a situação. Não minta agora, agora não. Agora não. Desde quando viver é um sonho? Desde quando um sonho é preciso? Eu preciso do que eu quero. Eu espero que você me dê. Desde quando ordem e progresso nos levarão a algum lugar? Nem tudo que brilha é ouro, nem todo ouro pode nos salvar.